10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Atenção, caçadores. Atenção, caçadores. Era a pressão que vocês queriam? Então, preparem-se. Pressão. Pressão. Porque a pressão vai começar. A pressão vai começar. A pressão vai começar. Agora, o gigante Crocodilo Prime apresenta o show dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Os irmãos que com seu estilo, pressão de tocar, revolucionaram os shows de aparelhagens. Os shows de aparelhagens. E hoje, são reconhecidos como a maior referência em pressão do estado. Pressão é aqui! Com vocês, os DJs que fazem a diferença e que os caçadores escolheram e consagraram. Os melhores do estado do Pará. Quem é? Gordo e Dinho Pressão. Porque no gigante, a pressão é com eles. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Bora que a pressão vai começar, Virginia! A pressão vai começar! Tá na hora! Joga a mãozinha pra cima que vai começar a pressão! Furioso, furioso. Calma, meu animal, calma. Ei, você aí. E ele vai te pegar, te pegar. Ele vai pra frente, te pegar, pra frente, te pegar, pra frente, pra cima, pra cima. Está no ar, Gordidinho Pressão, é bagulho doido. É a referência que tá no ar. E o Gordidinho bota pra limpiar. Bota pra tremer, bota pra tremer. E treme em cima, treme embaixo, treme em cima, treme embaixo, treme em cima, treme embaixo. E a galera vai tremendo tudo. E o Gordidinho que tá liberado, apaga a luz que tá liberado, apaga, apaga. que ofender, joga a mãozinha direita pra cima aí. Joga a mãozinha direita pra cima, todo mundo. A mãozinha direita pra cima. Aponta o dedinho pra cima, aponta o dedinho pra cima. Aponta o dedinho pra cima. Bora fazer a contagem assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. É agora! Referência Impressão do Pará. Tem, tem, tem. DJ Gordo pirou de vez. Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. DJ Dinho pirou de vez. Pou, pou, pou. Tem, tem, tem. E aí, bichinha? Pirou de vez. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. O bagulho tá doido, não tá? Vai, vai. Vai virando, vai. Vai virando, vai. Já. Na batida de dedinho é com você. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão, na palma da mão. A mulher que tá solteira dá um grito bem alto aí, ó. Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras. Quem tem amigo corno dá um grito. Amigo viado faz barulho. Bate na palma, bate na palma, bate na palma. Bora detonar, bora detonar. Joga pra cima, joga pra cima agora. São amores, amores que matam. Bora virar. É que o povo se sentou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né bebê? Já me perdoa, meu amor. Prepara o grito. Uai. Vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando. E o psicopata das fronteiras já tá na área. E a pressão vai aumentando. Ele tava lá na Vila Leão. Alô, Alex do Lanche, segura, garoto. Agora que o bicho vai pegar. Fala, DJ Gordo. Estamos no cio da vigia. Mama Livinha. Bota pra cima, maninho. Quem tá aqui é o Gordo e o Dinho, a dupla pressão do Pará. Quem sabe canta. Eu vou deixar você partir. Saiu com eco. Tira a virada. Guardãozinho da CN. Ficha 21. O meu parceiro Bolacha lá de Macapá. Dia 7 de outubro. Tem Crocodilo e Macapá. Brothers, pega meu animal. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Amigo Bailson da família Roxon. Ele, o Leandro Nogueira. O meu parceiro Thiaguinho dos Garoto Red. E as suas primeiras damas. Todo mundo aqui, ó. O que me fez chorar? E a galera tá no clima. Viviane Batidão. DJ Betinho e Isabelle. A pressão não pode parar. Apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende. Minha produção, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. É agora. Sai, sai, sai da frente, o DJ que tá. Fala, meu Jorge. O Kleber da Lauro, ele é sua primeira dama, minha amiga Baiane, o Fabinho Ferrari e o aniversariante, meu parceiro Rogério CDB e a minha esposa Rafinha, tá todo mundo aí, ó. Minha amiga Simone, um abraço pra você, Simone, tá aqui, ó. E o meu parceiro Leonardo Oliveira. Fala, Leonardo! Tudo verdeiro, tá na área também! Um abraço do Dinho! Dinho! É muita pressão! Os irmãos Gordidinho Pressão, fazendo você dançar. É o tocar tudo do Pará. A pressão já está no ar. A pressão já está no ar. A pressão todo ar! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Faz a boquinha, vai. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Aniversário do Arlen dos Magnadas. Dentada, dentada. Parabéns, Arlen. Dentada e a novinha. Você é a sua primeira dama. Como é que é? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. E olha o gordo, olha o gordo. Dinho pressão, pra trás e mais no beat. Pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Toma, toma, toma na pressão. Eu quero ouvir, eu quero ouvir agora seu. E aê, boca de pelo. Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê. Tô lendo bezerrão, ó, ó, olha como é que tá, olha como é que tá, tá bonito, tá, tá bonito, tá. Sabe por que quase finjo que não te vejo? Tô aqui a... E o nosso amigo Jason, o Jason Bairros, ele que é o cara do celular, e Vigeli que comanda. Bora, Jason, abraço, garoto. O nosso amigo, pega meu animal. O nosso amigo Thiago Ubaca, o açaí grande do Balneário. E aí, amigo Drone do Barreiro também tá na área. E o meu parceiro Dieguinho PDK. Fala, Dieguinho, a primeira dama. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. E aí, Rodrigo da Equipe Fingo? Vibora pra cima, pra cima. Toma, toma, toma. Anil Grau, Anil Grau, Anil Grau, Anil Grau. Agora, Rato. As Vicky tem doida, as Vicky. Ele é a sua primeira dama, dona Jennifer. Empresário Rato, segura, garoto! As Vicky tem doida quando tô no crocodilo. As Vicky tem doida quando... Nosso parceiro Alan Souza! Um abraço especial, Alan! Pra toda a galera aqui do animal! Em Belém do Pará, tá 40 graus. E aqui em Vigia! A mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau, a mil grau. A mil grau! Cadê o grito das solteiras aí? E o grito das virgens. Quem tem amigo corno faz barulho aí. Quem tem amigo viado dá um grito. Cadê a minha torcida do Clube do Remo? E a galera do Paysandu? Bora fazer a contagem que é o Círio da Vigia. E a aparelhagem referência e pressão tá na área. Quem tá gostando, joga a mãozinha direita pra cima. E conta assim comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Explode! É assim, ó. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Esse é meu drama, Larissa. E o meu parceiro tal da estado também tá lá. Os psicopatas da fronteira, eles não poderiam ficar de fora dessa. Vai quicando. E no nosso telão, a loja Josi Modas e a marca referência no Pará. Olha, me use jeans. Agora veste homem e veste mulher. Mais uma idealização de Josi Antunes e Kinho Maué. Não contou que pudesse mudar. E nosso parceiro angolano da Nike. Um abraço pra você, angolano. Fortíssimo Gil da Pedreira. Vai, Júnior. O jogo virou. Daná, Davidson. Luizinho, expressão aqui. Pressão. E aí? Agora vai sofrer na minha mão. Manozinho da Cine. Um abraço pra você, Manozinho. E meu parceiro Mailson da família Roxon. Ele também da Muregui. Da companhia do Igor Bulacha, lá de Macapá. Lá do Ricardo Mix, meu DJ. Bora, decorar, o DJ tá muito louco. Me mandou te avisar que ele. Fala, Robbins! Amigo Robbins! Que segundo, eu tô na área. E é a referência, está aqui, ele falou. Posso te empurrar? Posso te empurrar? Amigo Rubens! O Manuco Ronaldo, o Pedro Fera e a galera do Chopitel, a galera de Fernandes Belo, ela em Santo Railane Brito aqui, ó. Dá lidinho pressão, gordidinho pressão. O nosso amigo Jefferson Barros e a família Mil Graus e a família Sabotagem Tudo do. Bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. É o melô da Miami já. O rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Sequência de ladrão. retardada. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. E aí, Matheus? O croco é bagulho louco. E aí, Matheus, insiste, você, o Gerson, o Thiago. O croco é louco. A Paula, Tainá. O croco é louco. Toda a grande Churubita. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco. É, galera de Viseu aqui, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, que a pressão, toma. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta. De quem é a culpa, Bezerra? Cê tá, véi, você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, a culpa foi dos gordos que estavam tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi. Alô, Bozó. A culpa foi dos gordos. Comparece na bilheteria urgente. É rock doido. Alô, Belly. É rock doido. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sequestrado em puritona, sequestrado em puritona, sequestrado em puritona. Tá para bunda e sapatona, sequestrado em puritona, sequestrado em puritona, sequestrado em puritona. Toma, toma, toma, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha. Vamos lá, tem as batidas que envolvem você. Lidia, ô Maridia. E a família, o resto do mundo. Pode me tirar tudo que eu tenho. Pode falar tudo que eu faço. E agora? Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Churupita também tá na área. E a gente manda um grande abraço também pra toda a galera que veio, nosso amigo Sorial e a sua esposa Adriane da loja Play Cell de Vigia. E quebra o quadril, vai quebrando, quebra tudo. E quebra, quebra tudo, vai quebrando, vai fazendo caqueado, caqueado. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Olha o caqueado, vai. Se conhece, arregaça, meu DJ. É, bora, pancadão. Minha mulher tá me traindo. Amigo Juninho, na festa se divertindo. Ele é só a primeira dama. E eu não faço nada, é Juninho showman. Então chame a polícia. Ele mesmo. Pra fazer uma perícia em toda mulherada, é. Ela só dá o ela só dá o. E no nosso telão, ela só o dá nosso patrocinador, problema pra Joel do Gelo, o rei do gelo da TF, segura! Ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Quero mais a emoção a flor da terra. O maior sucesso em vai começar. E a galera de Vigia gosta dessa aqui, dessa aqui, dessa aqui. Já! E em nome de Duke Gold e R.A. Boutique, a marca que veste o gordinho. Olha a R.A. Boutique no telão aí, ó. É crocodilo. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque tô... E nosso amigo Seu Luiz também tá na área. Sabe que sendo aqui eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento, orgulho de momento. Chego ao fim, também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome. E a mais nova do Gordudinho. Olha o Jurunas Carne aí, ó. A casa de carne mais top do Jurunas. Tá no telão do animal. Ainda tem o seu nome em mim. Também tem o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem índia. E o nosso parceiro Caju. Junto está seu nome. O lanche mais top da Barão também tá no telão. Joga pra todo mundo aqui, ó. Joga mão, joga mão, joga mão. Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. E você que é proprietário da moto, você pode descansar. NSU4579 Santorini. Sempre dizia pra aquela. Você deixou a chave no contato da sua moto. E a sua chave tá aqui, ó. Com o DJ Gleidson. Em casa eu vou procurar na rua. É assim, não vai dar. Sempre dizia pra aquela filha da puta. O dia que nega em casa eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da puta. O dia que nega em casa eu vou procurar na rua. E detonando, detonando, detonando. O animal detona. Desprezo, do seu descaso, isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você não levou a sério. Não sou um super-herói, tenho sentimentos, nem homem de ferro que nunca chorou por amor. Não, não, não veja em mim nem um super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim a kriptonita, me toca e fico fraco. Diz que acabou o amor, e o que eu vou fazer? Diz que é natural, que amores vão e vêm. Acabou o amor, e o que eu vou fazer? Diz que é natural, que amores vão e vêm. É uma atrás da outra pra você dançar assim, ó. Perfeitos momentos quando juravas amor. Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Olha o gaqueado, gaqueado, gaqueado. E a galera vai dançando na pressão. Bora virar, bora virar. E no nosso telão, o Império do Bronze. É o bronze mais top da TF. E meu parceiro Carlinha Jaque que comanda. Olha só, Universal no telão aí, ó. Só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Ai, vai virar, vai, vira, vira. E deixa na batida, DJ Dinho. Olha a galera, vai dançando. Galera do Coco Louco. Bora, Jefinho, segura, garoto. E o direto, direto de Charuto Maxi. O Renan Wendel, o Marley, a ficha, ficha do Tauá. Tá comigo, vai virar assim, ó. solteiro dá um grito. Sigo! Encontrou o caminho de volta de pra casa, né, desgraçado? Ele é a primeira dama aí! Você ficou com medo, colocou tanto defeito em alguém que só quis te amar. Agora vem chorar. Pode errar o caminho, desgraçado. Se importa, mas é tarde pra se reclamar. Você jurou. Gabriel da Panelinha. Alan Souza. Toda a nossa galera aqui na direita. Nosso amor. Ciro de Vigia. Rapaz. Cadê o Bruno Verdeiro? Tá ali. Aí tá da Ferraz, desgraçado. No super pop, eu tô no águia, bebendo balde de gelada. E a festa vai rolar. Alex do lanche, bora Alex! Bora tal da estátua, você também! Vem tirar o chapéu, moleque. De gelada, e a festa vai rolar. E o meu parceiro do olho do barreiro também tá na área! Treme, treme, treme e agita pra valer. DJ Alice Juninho, faz o S, eu quero ver. Treme, treme, treme e agita pra valer. DJ Alice Juninho, faz o S, eu quero ver. E a boutique multimarcas, a feirinha mais famosa do Pará. Gelada. Bora ali, Caro Carneiro, segura! Pega, meu animal! Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra cara que vai em cima, pra cara que vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, vai dançando, vai. Vai descendo. E vai embaixo. E vai descendo. E vai descendo, vai descendo. Pega meu animal. Olha a menina. Olha a menina, toda se exibindo. Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Esse é só o momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo. Passa de uma bunda porque ela é quebra pro meu cinto. Contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo. Dance, dance, dance, dance, dance. Dance na batida. Olha o animal detonando, detonando, detonando, detonando. Aquele é teve e tu é. Desde eso no te quiero lejos de mí. ¡Simora! Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Solo Charmín, vai. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. ¡Y empresario rato! E a primeira dama de ele, mano, rato! Estamos claro, minha. Tá na hora de ser! Vai começar, hein? Vai começar, hein? O bagulho tá louco. O que que deram pra esse croco? O bagulho tá louco. O que que deram pra esse croco? É o animal na área! Todo mundo tá saindo. Saindo. Amigo tio e a sua primeira deu uma Kelly. Toda a galera da família Mil Grau. O Geis, o Lugo, o Jefinho da Vila Nova. Vai. Que som é esse que o povo tá dançando? Que som é esse que nos carros tá tocando? É o tal de sarrando, sarrando, sarrando. Sarrando, vixi. Vai. Que som é esse que o... E a sorveteria panificadora Sabor da Fruta. Nos carros tá tocando. E o meu parceiro Jefferson Júnior Gabriel. Sarrando, sarrando. Também tá no telão. Vixi. Todo mundo tá sarrando, sarrando, sarrando. Todo mundo tá sarrando. Gordo e Dinho Pressão. Os DJs que fazem a diferença. Tá Bora botar pra mexer essa parada aí. Bora quebrar. Quebra. Só quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí. Dance, dance, dance, dance, dance, vai. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Faz o sinalzinho da amizade. Flash, faz o sinalzinho da amizade. Meus amigos, eu voltei. Eu tava ficando doido. Amar, amei, gostar, gostei. E a galera do Papão dá um grito aí. Torcida do Remo faz barulho também. E vem comigo assim, assim, assim, ó. Galera do Clube do Remo dá uma vaia lá do Paysandu. E a torcida do Paysandu dá uma vaia lá do Remo aí também. Só quem nunca levou um chifre, joga a mãozinha pra cima aí, quem nunca levou um chifre. Quem já levou um chifre, joga a mãozinha pra cima também. E quem já colocou, faz barulho. Joga pra cima, joga, joga a mãozinha pra cima. Assim, ó, são amores, amores que matam. Eu quero que tu vá. Vem comigo, vem, e vem. E vem, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. E a galera tá no clima, o animal vai detonando, detonando. Joga a mãozinha pra cima, baixa na palma da mão. Joga a mãozinha pra cima, baixa na palma da mão. Agora eu quero ver assim, assim, assim, assim, assim. Você conquistou pra nós um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor, teus braços. Meu lado enquanto existe. Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe. Bora com o seu som! Você me conquistou, me fez louco de amor. Você me ensinou a ser. Olha o bozó, rapaz. Você me conquistou. O nosso amigo Luiz do Líder. Abraço pra você, garoto. Você me amigo particular do meu grande amigo Bozó. O Vinícius Barro, Anderson, JM. DJ César Considerado. William Durant. O Anderson Silva, toda a galera aqui, a primeira dama Andréia, valeu! Você conquistou apenas um sorriso. Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor. O nosso parceiro Joguinho faz. Você do meu lado. O Joguinho Vigarista. Será que amar é pecado? Será que tá tudo? A nossa amiga Luiz Oliveira também. Bruno Verdelho. Alan Souza, o Biel também da Bandeirinha. Conquistou, me fez. A todo mundo aí, bora Japa. Você Japa do Paraguai. Leonardo de Vera, tá todo mundo aqui junto e misturado. Pode crer! Pude... Nosso amigo Paulo Henrique. E o seu advogado e a sua primeira dama aqui, obrigado, valeu pela moral. E as pimentinhas aqui, ó! Volta aí, Playboy. Essa música é muito firme, ó. Abre o jogo. Acabou, pra que só desenvolve o amor. Eu contei, entreguei meu coração a você, machucou. Noite do meu lado, pega aqui, imaginando. Eu falei já. Eu vou te cair. Dá pra ir aí. Passa de amor. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Amigo Berg, mostrar, e o Diego Monteiro. Ronaldinho Liel, também o nosso amigo Rony. E os irmãos de Metralha também aqui, ó. Você, valeu! Obrigado por demonstrar esse amor falso. Amigo Kleber, e a sua esposa Thaísa? Tá na área. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração o louro bobó, o Tommy, Diana, imperador da favela. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo Grande Marituba, o carne assado, o Deusinho, o Arcante. Olha o Deusinho das Marcantes. Toda a galera acompanha meu grande amigo Mochila. Obrigado, Mochila. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. E o nosso parceiro, Gilson Lanches, lanche mais top da cidade. Olha, ele também faz parte do sucesso. Uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada, mas como eu imagino que no lugar pega meu animal.